LivroCast, sua viagem pelo mundo da literatura. Primeira pergunta aqui pra quebrar um pouco o gelo também, até pra eu ficar um pouco mais calmo, que eu tô um pouco nervoso ainda. Para com isso. O que acontece? Quando a gente entrevista gente importante, assim, gente que a gente tem orgulho de entrevistar, a gente fica um pouco nervoso. Cara, de 0 a 10, qual é o teu nível de cansaço pra falar de si mesmo e do teu livro? 25. 25? Cara, falar do livro eu não ligo. Eu acho que é super bacana, mas é tanta coisa falando da carreira e tudo que é bacana e tudo comentar sobre a minha história e tudo mais, mas chega uma hora que parece um negócio arrogante pra caramba, né? Que você fica, não, mas aí eu fiz isso, aí eu fiz aquilo e, nossa, olha que legal. E é a minha vida, né? O negócio que aconteceu. Pra ti não é novidade nenhuma. Não, não é nem isso. Às vezes acaba, fica uma coisa só eu dando o relato e não gera a conversa, porque vem a pergunta, você responde, você jogou um fato e aí vem a próxima pergunta. Quando a gente fala sobre o livro, fala sobre cinema, fala sobre TV e outras coisas, o assunto acaba sendo mais divertido, então até os programas acabam sendo legais. Eu não consigo ouvir os meus programas de entrevista porque eu acho, de novo, olha lá eu falando do Estadão, olha lá eu falando de Star Wars. Então é uma coisa que, assim, não é só que a gente falar é bacana, mas a obra, o gosto pela literatura ou o que você faz, o que você curte fazer, eu sempre acho que rende muito mais do que o lance de ficar contando a história, mas a gente, eu falo, não tem problema nenhum. Mas assim, cara, pra te dar um respaldo do porquê que a gente tenta tanto perguntar pros autores, como teve com o Afonso Solano aqui no LivroCast também e tal. O Afonso gravou? Ah, então eu vou desligar. Gravou. Então eu não quero gravar. Eu não participo de programas que ele participou. Por que essa rixa, cara? Rixa nenhuma, adoro Solano. Ele fez o prefácio do Fim do Mundo. Sim, muito bom. Ele é um cara que eu conheci o Solano pelo RapaduraCast, quando a gente começou a gravar, e foi bacana, foi uma amizade que foi crescendo, e porra, eu admiro demais o trabalho do Solano, e ele, sabe, ele é um cara, sabe aquele cara que você quer ficar do lado dele o dia inteiro, você sabe que vai ser bacana, que ele vai te tratar bem, ele vai contar piada, ele vai ser sério quando precisar, porra, que sujeito fantástico, assim, um cara que eu aprendi a admirar bastante e fiquei muito feliz dele ter feito o prefácio pra mim, até hoje a gente conversa bastante, e eu lancei os Filhos antes, o Espadachim, né, então a gente conversou bastante também sobre as coisas que tinham acontecido comigo, algumas experiências, deu algumas dicas. Foi até bom que a gente foi trocando meio essa figurinha do que acontecia com ele, do que estava acontecendo comigo, e é legal que foi crescendo, e até claro, a compreensão do que era o mercado, do que eram os leitores, porque, pô, os leitores são exigentes, viu? A galera vê exigente. Ah, eu sei como funciona. E até porque os dois são da mesma editora, né? Bom falar aqui da Fantasy Casa da Palavra, né? Deixar registrado aqui a editora que faz um trabalho excepcional. É nóis. E tu mencionou agora a sinopse dele, desculpa, o prefácio que ele fez do livro, né? Uh-huh. É realmente, ele me deixou com mais vontade de ler o livro. Eu tava com o livro em mãos já, então ia ler de um modo ou de outro, mas conseguiu me motivar ainda mais pra leitura. Então, Afonso, te anos ouvindo, parabéns pelo seu trabalho também, que agregou bastante. Voltando ao que eu tava falando antes ali, Barreto, a gente tenta, tu sabe disso já, não é novidade, mas só pra deixar claro de novo, a gente tenta falar um pouco do autor, porque o autor, querendo ou não, traz coisas suas pro livro, né? Então acho que é legal esse, apesar de ser cansativo, eu entendo pra ti, peço desculpa. Eu ameacei o Marcelo, eu falei pra ele que o próximo pedir desculpas eu desligava. Eu vou dar mais uma chance. Eu não terminei a palavra. Mas então, vamos seguir adiante aqui. E também, né, é bom frisar que eu ouvi todos os teus podcasts que tu participou, falando do livro, então eu vou tentar não ser repetitivo. Ah, fez a lição de casa. Fiz. Vou linkar aqui depois, RapaduraCast, Iradex, Ghostwriter, o Papo Renegado, que foi o último que saiu, eu acho, que são programas, eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero só ter oportunidade de falar contigo, já que tu é uma pessoa que eu admiro e, digamos, é podcaster, né, tem esse carinho com os ouvintes e, enfim, outros programas. Agradeço de novo. Não, Marcelo, eu acho que é bacana fazer assim, é que você fez a pergunta, foi bom, a resposta é que cansa, mas é legal falar, e se eu ouvir tudo, sabe o que é bacana? Se eu ouvir todos os programas que falaram da carreira, eu consigo ver várias coisas, assim, que eu fui lembrando, vários momentos que acabaram modificando um pouco a minha perspectiva, porque você acaba esquecendo de umas coisas, né? Claro. Eu, por exemplo, todo mundo me pergunta quando eu comecei a escrever, e outro dia, falando numa entrevista, eu lembrei da primeira vez que eu entrevistei alguém, e eu não falei em nenhum desses programas, porque eu esqueci. Foi na quinta série, fazia tanto tempo que eu nem lembrava, e de repente, caramba, não é que eu entrevistei o diretor da escola na quinta série? Caraca, olha Olha só, o jornalista surgindo ali já. Eu nem sabia, né? Era pra um trabalho e não sei o quê. Mas é meio louco. E o processo de entrevista e de comentar sobre a obra é bacana porque traz pontos de vista que o autor não percebe. Mas eu concordo com o que você tá falando. Eu acabei de ler aquele livro On Writing, do Stephen King, e metade do livro é ele contando sobre a vida dele. E os momentos de onde ele tirou ideias pra livros como Que Era Estranha, pra O Iluminado. E ele conta nesse livro, né, durante a vida dele, onde, olha, nesse momento o cara falou tal coisa, aqui surgiu o Carrie. Eu falei, caralho, é foda, né? Cara, a gente fez cada relação já, cara, com outros autores e livros aqui no Livrocast também, que é absurdo, assim, tipo, tu vai pesquisando, cara, não é possível, isso só pode ter vindo daqui, sabe? Acho bem, bem bacana isso mesmo. E tu falou de entrevista aí, que sempre sai uma coisa diferente, ou que tu lembra, ou remodela as opiniões, né? É uma coisa que eu vejo em ti, cara, até ia trazer pro papo isso mais à frente ali, mas vamos tocar aqui já. Tu é uma pessoa que, na mesma pergunta, perguntado sobre a mesma coisa, tu consegue abordar de um ângulo diferente e parece que, sei lá, se tu pegar e ouvir tudo que tu já fez até agora aqui de entrevistas, tu vai ver que a tua opinião foi modelada um pouco em pouco em cada pergunta, sabe? Eu acho que essa é uma coisa muito legal. Elas se complementam, né? Sim, sim, claro. Isso leva pro livro também, mas já chegamos lá. Então vamos dar o nome aos bois. Você é o Fábio Madrigal Barreto. Eu? Nascido em dia 18 de setembro de 78, cara. Nascido em São Paulo, capital, exato? Sim, senhor. Eu sou da Moca, velho. Na Moca, vamos lá. Nasci na grande Moca, descendente de italianos e espanhóis. Então eu morei um tempão lá, ainda tenho família lá. Então é um bairro pelo qual eu ainda tenho um carinho gigantesco. E atualmente você mora em Los Angeles, isso? Moro em Los Angeles desde janeiro de 2008. Vim pra cá trabalhar como correspondente internacional. E agora, ano que vem, já faz seis anos. Janeiro faz 6 anos. Passa muito rápido, né? Nossa, nem me fala, cara. Parece que era outro dia que eu tava decidindo. Olha, eu vou pra Los Angeles e dane-se Brasil. É a loucura do Fábio. Nem me fala. É loucura demais, velho. Loucura demais. Você, então, é jornalista, produtor, podcaster e escritor. Mais alguma coisa? Mais alguma função que eu não elenquei aqui? Pai, cozinheiro, aspirador da casa, gravador de som, editor, diretor, tradutor, professor de inglês. Nossa! Guia turístico. Um dia eu tava fazendo um guia aqui em Los Angeles e eu encontrei um ouvinte do Rapadura, foi divertidíssimo. Que mais? Tá bom, né? Eu faço um monte de coisa. Roteirista, consultor de roteiro, olha só que coisa. Deixa eu perguntar uma coisa, cara, até uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho a impressão, assim, posso ter errado ou não, que todo autor brasileiro, nacional, enfim, que parece que a escrita é algo secundário, apesar do amor que a pessoa tem, influências que tem pra escrever, vontade que tem, é uma atividade secundária. É muito raro encontrar um cara que escreve e só escreve, sabe? Ou que consegue viver disso. O que tu acha disso? Assim, no teu caso também foi um sonho realizado, ou até tardio, assim, por ter lançado o livro só agora, entre aspas, né? Não quero menosprezar de forma alguma. Chamou de velho, olha lá. Não, cara, de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Eu tô brincando, Marcelo, relaxa. Eu vou pedir desculpa, viu? Tô contornando. Relaxa. E eu queria saber como é que tu acha tempo, cara, pra escrever. Vamos lá, essa pergunta ela tem umas 20 partes. Vamos respondê-las aos poucos. A questão de... Não é só Brasil, Marcelo, que a escrita não é secundária. É que depende do momento da carreira. Uhum. Se você lê, eu vou ficar falando muito do On Writing, do King, porque muitas coisas que a gente vai falar, ele passou pelas mesmas coisas. O curioso desse livro é que você percebe que as suas mazelas e desesperos como escritor não são só suas. Um cara chamado Stephen King passou por elas. Bem desconhecido, né? Bem, ninguém ouviu falar dele. Ele nunca vendeu nenhum livro mais do que pra mãe dele. Então, o King, ele menciona que o começo da carreira dele também era assim. Ele escrevia contos e coisinhas e começava a escrever romance enquanto ele trabalhava numa lavanderia. Passava roupa, sabe? Lavava roupa. Esse foi o início da vida dele. Trabalhando numa lavanderia. Então, você pensa, como é que esse cara... A literatura secundária. A literatura é secundária quando você tem que trabalhar na lavanderia pra se sustentar. Claro. Então, é um momento da carreira. A questão de poder colocar a literatura na frente e só escrever todo dia, toda hora, e fazer isso é quando a sua vida permite. Então, o que acontece com o brasileiro, e colocando mais pra sua pergunta, é que você tem que ralar muito mais do que um ator americano pra conseguir fazer sucesso. Né? Porque ou você escreve literatura extremamente comercial pra menininha, e que você sabe que você vai vender 200 milhões. Enfim, não tô falando nada contra, mas é uma real. Claro. Né? O mercado de chick lit é fantástico no Brasil, é um negócio absurdo. Então, você escreve pra esse mercado sabendo que você vai vender um monte, e mesmo assim, às vezes dá errado e demora, ou você rala pra caramba, né? Então todo mundo tem que ralar. Mesmo as meninas de chiclete. A Carol Munhoz, o quanto ela já não ralou na vida, sabe? Tem uma coisa que ela me mostrou uma vez, e eu sempre lembro disso. Ah, foto do primeiro evento dela como autora em Campinas, tinha umas 9 pessoas, né? Aí hoje você fala, pô, quem é Carolina Munhoz? Nossa, ela vende pra caralho, né? Então começa naquela época ela trabalhava como livreira, né? Então depende muito do seu momento da carreira, depende do nível de sucesso. Então é bacana pensar que a gente pode chegar lá, só que todo mundo, todo autor em qualquer lugar, a não ser que ele seja sustentado pela família, ele tem que fazer outra coisa e escrever, ah, até ter um sucesso. Porque ser escritor é fácil. Ser público escritor e fazer sucesso é a outra coisa que até sai da sua mão. Depende de 200 mil facetas do mercado. Então é por isso que dá essa impressão. E é a real, né? Porque o nosso mercado, embora ele esteja em crescimento, ele ainda está longe de ser maduro. Ele ainda é um mercado que assimila 3 ou 4 estilos literários ou temáticos. Uhum. O resto fica na borda, né? Fica nas marginais. Então, até a gente ter um mercado que consiga assimilar tiragens iniciais de 10 mil para qualquer um, a gente ainda tem muito que crescer, né? Tem muito editor on demand, tem muita editora que tira 500, que tira 1000. Uhum. E ainda assim fica 1, 2 anos para tentar vender esses 1000. Porque a distribuição é difícil e, sei lá, o cara tá escrevendo sobre ET. É um gênero problemático. É nicho. Você vai escrever sobre a própria ficção científica, que é onde eu tô entrando. É mais difícil de entrar na cabeça do público porque não tem essa mentalidade de mercado. Então, enquanto esse mercado não se consolidar nesse aspecto, a gente vai continuar com a escrita de forma secundária. Que no meu caso nem é, porque como eu escrevo o dia inteiro, as outras coisas que eu faço, escrever o livro é mais uma dessas coisas. Porque no meu caso, eu já vivo de redação há 16 anos. Sim, sim. Então, pra mim, tudo bem, né? Escrever é normal, mas eu entendi bem a sua pergunta. Isso é a questão do momento, né? Hoje o Rafael Dracon pode fazer isso, mas, por exemplo, ele é coordenador do selo. Então, ele tem uma série de outras coisas pra fazer. Claro. Nego, não é só escrever. Aí você tem aquela opção de, ó, 2 ou 3 horas do dia são pra escrever. Mas e o resto? Agrega funções também, né? É, eu nem sei como é o dia a dia do Dracon, mas ele tem que tomar conta de todo o selo. Ele tem o trabalho dele com a editora, quer dizer, mesmo ele, que é um cara de extremo sucesso, tem que fazer outras coisas porque sucesso trouxe isso pra ele, né? Então é o momento mesmo, então essa é uma parte, é o momento de escrever. Qual foi a outra que eu esqueci? Você falou... A segunda pergunta que eu queria fazer, da segunda parte grande da pergunta, é como é que tu arranja tempo pra escrever, sendo tudo que tu é e tudo que tu faz? Eu gosto de trabalhar com prazo. Eu fui criado em redação de jornal, então eu tinha que escrever 4 ou 5 matérias no mesmo dia até 1 da tarde. Uhum. Né? Então você não tinha muito tempo pra ficar pensando na vida. Era lá fazer entrevista e escrever, ir lá fazer entrevista e escrever. Era uma loucura. Teve um dia que eu entrevistei um cara de uma loja de construção, na sequência eu liguei pro Caetano, na sequência eu fiz uma entrevista internacional com o cara do Blur. Nossa. E depois voltei e falei com um cara da redação que tava lançando um livro. E aí, pronto, tem que escrever tudo. E isso sempre me motivou. Então, a questão do tempo, Marcelo, tem um pouco a ver com a primeira parte da pergunta, que é onde você está profissionalmente. Eu penso assim, o cara que tem um trabalho fixo no escritório, passa o dia inteiro trabalhando no escritório, sai do escritório às 6 da tarde ou até mais tarde, vai para casa, uhum, chega em casa, janta e... Se tiver família, danou-se, né? Porque aí você escolhe entre ficar com a família e escrever. Se o cara tem, mesmo assim, ele quer fazer, ele fica com a família dorme, aí ele vai escrever. Aí ele fica até as 2 da manhã escrevendo, sim, fica até as 2, 3 da manhã, acorda 5, 6 e... Daí ele não dorme. Então, uma das facilidades que eu tenho é por causa dessa facilidade com escrever, eu escrevo rápido. Então, teve capítulo, teve trecho, assim, grande do Filhos. Só falando, né? Filhos não tem capítulos, tem partes. O pessoal reclama. O primeiro capítulo é muito grande. Não é um capítulo, é uma parte. Fazendo uma de advogado diabo aqui, tem várias sessõezinhas, né? Divisões, pausas. Então, pelo amor de Deus, né? Não reclamem disso. É, só parar nas 3 estrelinhas. Exatamente. Enfim. Ou nem para, porque o livro é quase de... É que é grande, né? Assim, então, tem do grande, tem menos de 300 páginas, mas eu ouvi muito disso de gente que... Ah, eu tenho que terminar o capítulo antes de dormir, senão eu não consigo. Sério? Cara. Isso é tão metódico assim. Para nas 3 estrelinhas. Tá tudo... Então, assim, eu sempre escrevi muito. Então, quando eu comecei a escrever o livro, ele fluiu muito rápido. E como eu trabalho, eu escrevo as minhas coisas de casa e tudo, é só uma questão de eu alocar, porque o meu trabalho é escrever. O livro é uma dessas facetas. E aí eu comecei a alocar X horas pro livro, até dias inteiros escrevendo. Eu cheguei a escrever 20 páginas num dia. Pô, isso é bastante. Daí flui o trabalho e acaba ajudando um pouco. É, no ritmo. Porque desde quando eu comecei a escrever conto, uhum, eu percebia que se eu escrevia um pedaço e voltava depois, Eu não gostava do que eu tinha escrito e jogava fora, ou não continuava, ou escrevia e aí pareciam duas pessoas diferentes falando. E então eu gosto de escrever os segmentos completos, para não ter que voltar na mesma linha de raciocínio. Né? Então eu fecho. Né? O pessoal, né, assim, negócio de terminar de ler o capítulo antes de dormir, eu não consigo parar enquanto eu não terminei o trecho. Sim. Então eu vou lá, eu concluo a ideia de lá e passo para frente. Então o tempo é muito mais uma questão de alocação, porque eu tenho essa vantagem de trabalhar em casa. Ou eu estou escrevendo um roteiro, ou eu estou escrevendo um jogo de videogame, ou eu estou fazendo produção de algum filme, de algum comercial, ou eu estou escrevendo um conto ou um livro. Então isso acaba me dando a facilidade para jogar um tempo lá. Mas eu sei que é. Eu estou muito mais perto do ideal, da situação ideal, que é só vou escrever, porque eu tenho que escrever as coisas obrigatórias que pagam as contas. Então eu vou colocando as obrigações na frente, e aí quando eu termino tudo, eu volto e escrevo. E eu não faço aquela coisa de 10 páginas por dia obrigatoriamente. Acho que se você se obriga é legal, mas não funciona muito comigo. Cada um faz do jeito que achar. O King mesmo fala que ele escreve 10 mil palavras por dia, pra mim não funciona. Ou então eu sei, olha, eu tenho 3 horas. Sim. Eu tenho 3 horas pra escrever isso, então o que eu faço? Eu vou lá, desmirilho no teclado e eu digito rápido pra caramba. Eu fiz aula de datilografia, eu uso todos os dedos, e eu não olho pro teclado. Os pais tinham razão, né? Mas sabe, uma coisa que faz sentido pra mim é que mesmo que não esteja escrevendo, eu estou escrevendo mentalmente, eu tô pensando na cena, eu tô pensando no diálogo, eu tô pensando na situação. Então eu vou meio que organizando o negócio na cabeça, e na hora de sentar eu não fico pensando no que, mas o que será que ele vai falar agora? Não, eu já sei, né? Então eu, muito mais eu sento pra executar uma coisa que eu passei, sei lá, 2-3 dias pensando. Fundamental, uma organização mental assim, né? Puxando um link dessa tua prática com a escrita, dessa, enfim, desse hábito que tem de escrever, enfim, quando que tu decidiu virar jornalista, assim, tu sempre quis ser, ou não queria, foi por acaso, como é que foi isso na tua vida, assim? Sabe que eu não sei? Porque depois que eu lembrei da entrevista que eu fiz com o diretor da escola na quinta série, pra um trabalho, e eu ainda lembro que, curiosamente, eu fui gravar e aí quando eu voltei, fui escutar a fita, eu percebi que eu não tinha colocado fita no gravador. Caraca! E eu já tinha feito a entrevista, eu tive que lembrar toda a entrevista e escrever, feito um louco. Foi meia hora de papo com o diretor da escola e eu fui lembrando tudo e escrevendo. Acho que foi dali que eu peguei minha mania de decorar aspas de entrevistado, porque eu passei a não confiar no gravador. Muito útil isso, inclusive, né? Muito útil. Então eu fiz, rolou isso na quinta série, e aí no segundo colegial eu fui escrever, sempre ia bem nas redações, mas nunca pensava em jornalismo. E no segundo colegial foi a primeira vez que eu me toquei nisso, que eu escrevi. Era uma descrição, veja só, uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas o professor pediu para fazer uma descrição de algo que você gostasse e tal. E aí eu peguei e fiz eu descrevi a garota que eu gostava na época. E aí eu tirei 10, o escambou o professor, nossa, que coisa isso, hein? Que fantástico, você devia escrever mais. Eu, não, é só porque eu tô inspirado. E dali, o que foi? Fiz mais um ano de colegial e aí eu fui pra faculdade fazer publicidade, tinha nada a ver. Eu sou formado em publicidade. Pois é, que eu queria montar uma agência, porque meu pai tem uma gráfica. Eu falei, pô, vou trabalhar com meu pai, mas assim, de forma indireta. Eu já tinha tentado antes, mas eu desencanei da gráfica. Sim. E o que aconteceu foi que quando eu entrei na faculdade, a minha avó, dona Elza, ela descobriu que tinha uma vaga para um estágio num jornal, num lugar, nem me falou o que era, me deu o endereço, falou, já liguei lá, eu já marquei a entrevista para você, vai. Aí eu chego, peguei o ônibus e tal, desci no lugar, aí quando eu olho assim, era o prédio do Estadão. Jesus, eu vou fazer a entrevista no Estadão. Eu não conheço o Estadão, mas eu imagino que ia ser uma coisa bem, bem grande, uma construção bem grande. É bem grande, aí eu vou fazer a entrevista num jornal. E a entrevista rolou, e gostaram de mim e tudo. Calhou de ter um amigo do meu pai que trabalhava lá, então ajudou um pouquinho. Sim. E quando eu fui ver no terceiro mês de faculdade, primeiro ano da faculdade, eu tava fazendo estágio dentro do Estadão, de onde eu só saí depois que eu me formei. Então, o jornalismo aconteceu, mas se parar pra pensar, meio que já vinha, né? Essa coisa de escrever, essa proximidade com humanas. Uma vocação, de repente, alguma coisa assim. É, deve ser, cara. Eu meio que me convenci disso, mas nunca rolou nada de, nossa, que inquestionável, você tem que escrever. Aconteceu. E é meio que aconteceu com o King também, de querer escrever, de se dedicar a isso. Eu aprendi a escrever na redação, aprendi a gostar de ficção lendo Asimov, aprendi a escrever e falar sobre o gênero que eu gosto pelo que eu lia, pelo pouco que eu fazia. Mas eu nunca tive pretensões a ser jornalista. Eu queria ser piloto de avião. Eu fiz teste pra Academia da Força Aérea. Pilotar uma adaga, não? É, pilotar adaga, não. Eu queria pilotar Tucano, né? E tinha o AMX, que era o caça-bombardeiro brasileiro e italiano, que tinha sido lançado na época. Eu era louco pra pilotar o AMX, passei da Força Aérea Brasileira. E eu descobri que era mó panela, que só entrava o pessoal do Nordeste. Que era difícil pra caramba. Eu me alistei na aeronáutica e tudo, mas acabou que eu desisti da vida militar. Mas um sonho que eu tinha era ser piloto de avião. Se eu sonhava com algo, era isso. E tu acabou de matar uma pergunta minha, que era referente às enfim, pesquisas que tu fez pro livro, pra questão da adaga, questão do avião, cockpit e tal. Tá explicado, né? Tá explicado. Esse amor pela aviação já respondeu sem querer a pergunta. Cara, uma pergunta que eu tenho que surgiu, né, lendo o livro, uma coisa que me veio lendo o livro, é... Eu não sei, eu acho que foi no Iradex, o PH falando que tu queria ser o repórter do livro, ali era um pouco do Barreto, digamos, idealizado, assim, entre aspas, né? Eu queria saber de ti, cara, se tu acha que ser repórter do livro, essa pessoa que se apaixona pelo jornalismo, que vai atrás, que vive informação, que, enfim, que se envolve com a matéria, se ele existe hoje em dia ainda, se é raridade, ou se morreu, ou opinião tua, assim, como jornalista. Se existe, até existe, mas não no Brasil. O Brasil não tem, nós não temos uma escola de jornalismo investigativo que os americanos e os ingleses têm. Aqui se fazem reportagens que derrubam presidentes. Sim. No Brasil, sério. A reportagem até sai, mas ninguém liga, né? Porque a gente não dá aquele valor à denúncia, o valor à investigação. Então existe um repórter da Time, por exemplo, aqui, do New York Times, do LA Times. Esses caras, eles até têm essa vocação, eles fazem isso. Entendi. Grandes jornalistas das grandes revistas, eles acabam fazendo isso. O cara fica meses escrevendo uma matéria. É só ver, por exemplo, quem gosta daquele filme Quase Famosos, que é um dos filmes mais legais de música já feitos na galáxia. É mais ou menos isso, o cara passa meses e meses trabalhando numa história, e quando a história sai, ele virou especialista naquilo, né? Sim. O que o jornalismo de hoje faz com você é que você tenha que fazer milhares de coisas por dia e não dá muito tempo de fazer isso. Às vezes você faz isso como projeto paralelo, né? Você dedica algumas horas do dia àquela reportagem em si. Ou às vezes é exceção, né? Ah, depende do veículo. Dentre várias matérias, uma... É, uma acaba ficando maior. Uhum. Mas esse cara existe, mas o repórter, ele é ideal, né? O repórter de Filhos do Fim do Mundo, ele trabalharia no seriado do Newsroom, por exemplo. Ele seria o cara que trabalha no Newsroom, o cara que manja muito, é o cara que é especializado e é o cara que... Que é apaixonado pelo que faz também, né? E é o cara que faz o trampo, porque ele sabe que o serviço que ele presta é fundamental. Arrisca a vida se for preciso. É, exatamente. Porque também isso é meio do tesão, meio da adrenalina que a gente gosta. Mas respondendo a primeira parte da pergunta, eu preciso citar o PH Santos, porque o PH, ele respondeu melhor que eu essa pergunta do repórter, o que que é eu, o que que não é. Ele falou o seguinte: o repórter é quem o Barreto queria ser. Né? Ele é o jornalista que eu nunca fui. Ele é o cara que foi a campo, que cobriu guerra, que cobriu as matérias mega relevantes. E eu fui pro entretenimento, né, por causa da paixão pelo cinema. E eu acabei fugindo dessas matérias, da possibilidade de fazer matérias ultra importantes ou em lugares exóticos. Eu fiquei analisando filme, assistindo TV. É legal, eu gosto, não me arrependo, mas você acaba perdendo um pouco mais do que o jornalismo te permite fazer, que é transformar vidas, que é dar informações úteis. O que a gente trabalha é na parte de entreter, inclusive o repórter de entretenimento, ele é meio que um sanguessuga, né? Ele vive a partir da produção cultural ou intelectual de outra pessoa. E aí ele consome essa informação e tenta criar sua própria. Né? Então a gente sempre quer ser o diretor, o roteirista, o escritor, porque a gente vive na sombra deles. E isso me frustrou um pouco, de uns anos pra cá isso vem acontecendo. Eu venho pensando muito se eu realmente quero continuar nisso, ou se eu não deveria fazer uma coisa mais newsroom, por exemplo, que é arrumar um trabalho como repórter de política, de saúde, de alguma coisa mais relevante pro dia a dia. Uhum. Mas isso são muitos pensamentos que eu venho tendo com a carreira, porque o jornalismo está em decadência, especialmente no Brasil. Sabe, só tem estagiária trabalhando. O Brasil tá bravo mesmo. Né, tá difícil o negócio. Então, assim, são coisas que eu pensei na hora de construir o repórter. Falei, pô, quero construir um cara que possa fazer a diferença no mundo dele. Uhum. Cujo trabalho seja vinculado. Representativo. E aquilo que eu sempre digo do jornalismo. Muitos jornalistas não têm tenha noção de que o que a gente faz é um serviço. Nós prestamos um serviço ao leitor, seja a informação de um acidente, ou a informação de uma viagem, ou a informação sobre um filme, ou uma denúncia política. Nós prestamos um serviço a quem lê. E a gente esquece disso muito. Passa muita parte do tempo achando que nós fazemos algo só pra gente, ou algo que é preciso. Não, mas é preciso porque é um serviço. E essa é uma questão fundamental, né, na profissão, né? Exatamente. De quem comunica, de quem é responsável pelo que escreve e tudo mais. Uns panos quentes aqui, Barreto. É, tu diz que tu não viveu isso, né? Mas se foi tu que escreveu o repórter, cara, sim, tu foi esse repórter que tu queria ser, então. Ah, boa, boa, legal. Fica... Não tinha pensado nisso. Feliz. Você é o dono desse cara, você que criou aquelas linhas, então sim, você viveu isso, né? Perguntei pra ti quando que surgiu essa vontade, esse caminho que tu trilhou pra virar jornalista. Eu queria saber quando ou como surgiu o teu amor pelo cinema. Abrangente mesmo, eu quero saber o que sai desse cara, vamos lá. Não, cinema, cinema é fácil. Cinema foi... Eu fui assistir Atrapalhando a SWAT com os meus primos. E um dos trailers do filme dos Trapalhões era o Retorno de Jedi. Foi em 84. E dali começou ali, cara. Começou ali. A primeira lembrança que eu tenho com o filme. E foi. Porra, eu quero ver essas navinhas, eu quero ver esse lightsaber, eu quero ver esse filme. E dali começou, fui atrás, queria ver, comecei a prestar atenção o que passava na TV, aí passou na Manchete, Star Wars passou na Manchete depois, eu assisti. Então foi daí. Começou de eu ir assistir um filme, ver um trailer e me apaixonar pela ficção científica e pelo cinema. Dali foi. Fui prestando atenção, fui me interessando, fui assistindo mais. Ainda a sessão da tarde tem uma empresa, tem um papel fundamental aí. Uma importância grande. É, né? Porque era depois da escola, eu estudava de manhã, então era depois da escola, eu voltava pra casa e ia assistir a sessão da tarde. Quando meu pai deixava assistir a tela quente, ele brigou comigo na tela quente do Retorno de Jedi, porque eu fiz alguma merda. Ele me pôs de castigo, falou que eu não ia assistir. E eu fiquei muito puto, porque eu tava louco pra assistir na televisão. E, ai, não podia assistir o Retorno de Jedi na televisão. Fui ver depois. Que castigo criativo, né? Não, é, nunca esqueci daquele castigo. Nunca esqueci. Imagino, né? Então aí começa o amor pelo Star Wars, aí começa toda essa caminhada também. Se não for difícil pra te citar, não precisa ser por ordem de importância ou não, é, filmes favoritos... Bom, Star Wars, trilogia clássica, a única que existe, tá no topo. Uh-huh. Eu diria que o Quase Famosos é um filme muito bacana, porque fala muito da profissão, fala do que... Muitas coisas que eu acredito. O Cameron Crowe, eu acho que se um dia entrevistar ele, vai ser uma entrevista muito legal, porque nós somos meio que clones, ó. Temos de pensamento da profissão, da música. Que bacana. Grandes Esperanças, do Alfonso Cuarón. É um filme que eu gosto muito, porque ele é semi-autobiográfico. Sim. Ele é uma biografia muito próxima de um relacionamento que eu tive. Então ele foi muito importante pra mim durante um tempo. Que mais, assim, de grandes filmes? O Chefão. Chefão é um filme... Enfim, uma trilogia muito, muito interessante também, que mudou o jeito de pensar o cinema, mudou o jeito de pensar narrativa pra mim, foi bacana. Uhum. É que assim, o Spielberg pra mim não tem um filme, são muitos filmes. Eu fui ver E.T. depois de velho já, nunca tinha assistido E.T. Então Tubarão marcou mais, Contatos Imediatos marcou mais. Uhum. É muito assim, é muito filme bom que eu gosto, a questão de entrar... Top filme é um negócio meio complicado. Soldado Ryan entra, Resgate do Soldado Ryan, entra como um dos melhores filmes de guerra que eu já vi, ali meio que paralelo com o Band of Brothers. Muito bom. Então é muita coisa, eu gosto de ser... Eu tenho umas paixões, assim, em filme. Ficção científica, guerra e biografias. Adoro biografias. Puxando um pouco mais pra literatura agora, Barreto, já que a gente tá num livrocast, né? Um podcast, um humilde podcast literário. Eu queria saber de ti, cara, autores favoritos, eu já sei de alguns, mas vamos lá. Ou livros favoritos, se quiser citar um ou outro que chama atenção. Vamos aos transformadores. A livros que eu vejo assim, alguns filmes eu assisto e mudam a minha vida. E eu sou assim mesmo. O Rob Gordon, do Alta Fidelidade, ele até fala: me chame de fútil, mas eu me importo o que acontece nos livros, nos quadrinhos e nos filmes. É, porque são essas coisas que me transformam, são essas coisas que moldaram meu caráter. Então é dali que eu tiro muitos exemplos, e é daí que eu tirei essa visão de que toda linha que você escreve, você tem que ser altamente responsável por ela, porque ela pode transformar a vida de alguém, né? Isso aconteceu comigo. Então, alguns exemplos. Quando eu li A Estrada, do Cormac McCarthy, e depois eu assisti o filme, eu nunca mais consegui deixar sobra de comida no prato. Eu não suporto mais a ideia de desperdício de alimento. A Estrada, aquele filme apocalíptico? É. que tem um livro. Ah, eu nunca li o livro, já ouvi falar, eu quero muito ler, nunca li. Então, leia, é um livro que me dá muita raiva, porque não acontece nada e você continua, vai, agora vai acontecer, não aconteceu nada, agora vai acontecer, não aconteceu nada. Puta que pariu, faz alguma, acontece alguma coisa nesse livro, não acontece nada. Mas o filme é fantástico, cara. Cara, o livro é 200 mil vezes melhor. Ah, então... Porque tem muita coisa que não foi pro filme. Filme é bom, eu gosto, adoro Viggo. Filme é bom, só que o livro ele é muito mais cru. Ele é muito mais amedrontador, porque ele descreve as coisas que não estão acontecendo e você tem aquele desespero, assim, de leve, sabe? Uhum. De puta merda. Olha só, o cara achou uma latinha de atum em conserva e ele vai comer e... que pariu, é a melhor coisa que ele vai comer nos últimos 2 anos, né? E tem que durar uns 4 dias. Fantástico. É um livro transformador. Cara, eu vou comprar esse livro hoje, cara. E esse livro, Marcelo, ele inspirou muito mais o Filhos do que livros que outras pessoas falam. É meio curioso. O fato do Filhos do Fim do Mundo, os personagens não terem nomes e não ter nenhuma cidade específica, para algumas pessoas, e aí eu vou dizer porque, dane-se também, para pessoas limitadas, acharam que era simplesmente uma cópia do ensaio sobre a cegueira. Uhum. E cara, na boa, eu já vi falando que eu queria ser Saramago. Ensaio sobre a cegueira não define a obra de Saramago. Né? A obra dele é muito maior do que um livro que tem uma característica. Né? Ele fez outras coisas tão boas quanto, e que são completamente diferentes. E sem falar do Saramago em si, falando do teu livro, a falta de nomes ali, eu vejo completamente o sentido, o significado ali, muito bem construído, muito bem usado, sabe? É, foi uma solução para um problema, e aí, como o cara só leu aquele livro do Saramago, e isso infelizmente é um pouco da realidade de quem faz resenha no Brasil hoje, as pessoas leem pouco os grandes livros, e quando eu vejo um próximo, eu acho, ah, putz, ela imitou. Uhum. E cara, tudo que um autor não quer é ouvir que imitou, e você faz de tudo pra criar outras coisas. Ainda mais, né? Quando você tenta tanto ser diferente, ainda mais quando você tenta tanto inovar, né? Não, e ainda mais quando você escreve ficção e no primeiro livro, né? Uhum. É um pouco... É um risco e acontece, enfim, as pessoas fazem e acontece. Mas, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira me marcou, foi o primeiro que eu li dele, mas depois eu fui lendo outros livros e, porra, você vê como o cara era bom em qualquer formato que ele escolhesse, né? Em qualquer estilo que ele escolhesse. Então, é um pouco engraçado isso, mas enfim. Então, a estrada acaba sendo uma influência muito maior no Filhos do que o Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira tem uma certa coisa a ver, que é o desespero inexplicável da humanidade. Sim. É, no caso dele, a cegueira, no meu, é a morte das crianças. Mas ele vai para um outro lado, ele vai para o lado da clausura, ele vai para a coisa mais pessoal do desespero ali dentro daquele manicômio, o que as pessoas estão fazendo, como elas interagem, né? É uma coisa e dura mais tempo o Ensaio sobre a Cegueira. E ele cria também um pequeno... digamos, um microambiente, assim, que ele estuda as pessoas a fundo ali, não uma coisa macro, como é no teu livro, né? É, exatamente. Que ela exatamente impacta mais frentes, assim. Ah, e eu estudei um cara. Eu estudei um cara e quem tá em volta dele. Né, eu não fiquei fazendo tanta coisa assim pra vários personagens. Então, você quer achar, eu acho que se você quiser achar paralelo com tudo, você acha. Mas vai um pouco contra o objetivo da coisa, que é analisar a obra e não analisar com o que você acha que ela parece. Isso é uma coisa que eu assumo, eu faço uma meia culpa aqui. Eu fiz muito isso quando eu fazia críticas de filme. Por isso que eu parei de fazer críticas de filme. Eu não achava mais sentido, não via mais sentido nisso. Tipo, eu vou ficar agora, ah, olha aqui, o cara chupinhou a cena de tal filme. Se você fizer isso, cara, nossa, você não tá avaliando a obra. Você tá procurando argumento... Tá comparando ela, né? É, e porque você não sabe o que falar, né? Então eu fiz muito disso, eu assumo, e eu tento melhorar muito meu texto de cinema nesse aspecto pra não ficar em cima da referência, pra não ser um livro de história. Eu vou ficar confrontando o filme com um livro de história de edição, né? E aí você fica achando diversas referências, porque, pô, já fizeram de quase tudo no cinema e na literatura, até mais na literatura, porque há mais livros do que filmes no mundo, né? Sim. Então é uma coisa... Enfim, tem A Estrada, marcou muito. Um outro livro que transformou muito a minha vida e talvez daí tenha vindo a vontade de escrever de verdade, foi o Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Nossa, esse livro é muito foda. A gente fez um episódio sobre ele recentemente, cara, e foi um dos livros assim, que eu mais gostei de ler também, assim. Ele é tudo, cara. E digo mais, Deuses Americanos é um dos maiores romances da literatura americana. Feita por um inglês, por exemplo. Né? E é muito bom. assim, chega ao ponto de ficar perto do Grand Gatsby, a ficar perto de Hemingway, é tudo. O Gaiman com esse livro, ele fez uma coisa fabulosa, muito bom e transformador. E o legal é que o Sombra, né, o Shadow, o personagem principal, ele passa pela transformação e chega no final, ele fala, um personagem fala pra ele, sabe o que é a merda? Você sacou tudo isso do mundo, você descobriu tudo isso, mas você vai esquecer, porque o ser humano, ele aprende as lições e depois ele esquece. E acontece isso com você, porque tudo que ele passou no livro, depois você esquece daqueles momentos de, sim, uau, putz, que revelação absurda que o livro faz pra você, da sua vida, não da história do livro. E você esquece, por isso que eu sempre leio, eu tenho 4 edições dele aqui. Eu tenho a edição de 10 anos, assinada pelo Gaiman. Inveja. Pelo autógrafo e, inveja. Ah, eu virei fanboy do Gaiman. Virei fanboyzaço do Gaiman. O Gaiman ganhou até uma dedicatória, um agradecimento do fim do teu livro, né? Ganhou. E eu acabo pegando muita coisa do Gaiman, porque eu leio quase tudo dele nos romances. Eu nunca li muito Sandman, até tô querendo comprar agora pra ler. Mas eu pego muita coisa dele, eu acho, de como descrever personagens, de diálogo, sei lá. Tem aquela máxima, né? Leia bons livros e bons livros vão sair de você. Então eu sou meio assim, eu leio muito dele, não tem como não pegar. E aí tem mais 2 livrinhos, vou falar mais rápido deles, mas que são livros muito importantes pra mim. Um é o Velho Mar, do Hemingway, que sem querer, depois que eu escrevi o Filhos, eu tava lendo ele uma hora e falei, cara, você tá me lembrando alguma coisa assim, o estilo, meu estilo tá próximo de alguma coisa que eu já vi. Aí eu tava vasculhando os livros, aí eu peguei, não sei, desencanei dessa ideia, falei, eu vou ler o Hemingway de novo pra dar desafogado. Aí eu percebi, putz, jornalista escrevendo é uma merda, né? Tudo igual. Cara, só fazendo um parênteses aqui, né? Só pra te dar de novo panos quentes. É que eu acho que influência, cara, todo mundo tem que ter e tem que usar. Então assim, não tem que ter medo de usar, cara. Tu achou legal, tu aprendeu com aquilo. Não é fazer igual, não é copiar a palavra e tal, mas é a gente usa influência, tem que usar mesmo, tá aí pra ser usado, né? Eu penso assim, pelo menos. É, e o Hemingway, ele é meio espartano, né, pra escrever, é meio aquela coisa. Ele foi até o rio estava lá, né? Foi até o rio gélido de águas cristalinas, com peixes. Não, ele foi até o rio e o rio estava lá. Ponto. A porra do rio. Você sabe o que é um rio, meu amigo? Interprete como quiser, né? É, bota o rio que você quiser. Eu penso assim, eu até tava conversando com um amigo hoje que eu tô fazendo consultoria do livro dele, e eu falei pra ele, olha, você vai descrever, você só descreve mais do que necessário se for importante pra cena. Se for um rio e que por um acaso as águas estão negras, né, o rio tá preto, aí é relevante você falar. Aí é relevante, sim. Por que o rio tá preto? Você vai responder. Se é um rio normal, é um rio. Mas, putz, o negócio de descrição é... Acho que eu peguei muito dele. Foi sem querer, porque eu li Hemingway pela primeira vez. Eu devia ter uns 20 anos, alguma coisa assim. Então eu sempre fiquei com aquela mentalidade, aquela ideia de que, pô, ele escreve bem porque eu gostei. É um livro curto. O Velho Mar é curtíssimo, é pequenininho. E você lê e, pô, uma história bacana lá. Curta, sem muita enrolação, né? Ela te leva a algum lugar, né? Ela te leva a algum lugar. E aí a outra coisa é o... Outro livro é A Fundação, do Isaac Asimov. O Asimov é meu grande ídolo da ficção científica. Aprendi muita coisa lendo Asimov, lendo A Fundação, lendo a série Luke Star, que é uma série mais adolescente, lendo vários contos dele. Ele, acho que o Asimov zerou o mundo em contos, com um conto chamado A Última Pergunta. É o melhor conto que eu já li ou que alguém seja capaz de escrever na vida. É um negócio fabuloso, é ficção, é religião, é relevante, é tudo, é muito bom. Ah, eu vou sair do cast aqui hoje, vou sair da gravação aqui hoje, vou comprar livros, cara, porque... Compre livros, é sempre bom comprar livros. É esses que tá indicando, porque estão muito bons aqui, tô viajando aqui, legal, interessado. É, e eu até comprei a Fundação recentemente aqui, que a Barnes & Noble lançou um compilado com capa dura, trabalhada, com ilustração na capa, muito legal. E enfim, tem uma editora aí no Brasil que relançou A Fundação recentemente. Eu não sei, eu não cheguei a ler, não sei se a tradução tá boa ou não, mas as capas são muito legais. Esse outro que eu tô devendo também. Preciso ler Fundação urgentemente. Leia. Tu não sabe o quanto a gente pede pra gente cast sobre esse livro, mas... Me chama. Vou chamar, tenho certeza. Me chama. Se convidou, melhor ainda, não preciso nem incomodar muito. Né? cara, a Fundação é foda pra mim, ele foi o meu livro seminal na ficção científica, e até hoje eu releio ele, eu tenho algumas versões, e é muito interessante ver como você pode contar uma história humana sem estar na Terra e sem se encher de clichê, né? É um negócio muito bacana. Eu tenho muita, muita curiosidade. Outra curiosidade que eu tenho, já que estamos falando em curiosidades, é, eu penso assim, Fábio Barreto, jornalista, Fábio Barreto, cineasta, e Fábio Barreto, leitor, tá? A minha questão é, quando tu pensou em criar a história do Filhos do Fim do Mundo, por que que tu levou ele pro livro, e não pro cinema? Ou porque é um caminho natural, o livro, depois cinema pra ti? Ou, quando tu pensou a primeira vez na história, ela veio em forma de filme ou em forma de livro? Ela veio em forma de livro, mas virou roteiro rapidinho. Já tem roteiro do filme? Já tem roteiro do livro? Já, eu já filmei um pedaço, inclusive. Você não viu? Esse eu vi. Então, eu foi prólogo, mas tá um pouco mais longo. Eu acho engraçado que eu falo isso do prólogo. Eu falei numa entrevista que o prólogo, ele é um pouco arrastado. Aí uma pessoa fez um vídeo esses dias detonando Filhos, falando... Não, ele mesmo fala em entrevistas que o livro podia ser melhor. Não, filho, eu tô falando do filme de 10 minutos, não do livro. Tem que tomar cuidado com o que fala. Então, só pra deixar claro, o link de tudo que a gente tá falando aqui tá aqui embaixo na postagem. É só clicar nos livros que o Barreto falou, quanto agora desse curta que tu produziu, né? Eu achei bacana, cara, achei bacana. Não, ficou legal. Aqui foi meu segundo filme, então eu ainda tava muito cru, né? Em termos de prática, de técnica, de... Sei lá, como vou citar o King de novo, a minha caixa de ferramentas pra filme ainda tava bem pobrezinha. Então eu tomei decisões pobres porque era o que eu sabia fazer na época. Tanto que os filmes seguintes, você pega o Destiny, tá muito mais interessante em termos de filmagem e tal. Tem umas coisas mais legais. Esse tem internet também, não? Esse Destiny? Tem tudo na minha conta do Vimeo. É, olha, depois eu te mando o link. Vou te mandar o link aqui do meu Vimeo. Vou dar uma olhadinha depois, com certeza, cara. E aí, então, aí eu criei, eu escrevi o prólogo. Nasceu o prólogo. Aham. Né, fiz o prólogo, a primeira coisa. Eu comecei a me fazer perguntas do que me deixaria com medo, do que me deixaria desesperado, como, enfim, várias coisas vieram até que eu cheguei como pai, o que me dá medo. Aí eu pensei em ficar sem Ariel e pronto, mundo sem crianças. Ela sabe disso, não? Ah, ela ainda não tem, ela sabe que eu escrevi por causa dela, mas ela ainda não tem noção da história, né? Uhum. E é aí que é interessante que uma das outras críticas que eu sempre sofro é de que o livro é baseado no roteiro de Filhos da Esperança. E eu, ai, ah, é aquela que você senta, você respira fundo e... Ai, ai. Ok, tudo bem. E Filhos da Esperança é baseado num livro. Então, se é plágio, sabe? Não é plágio. É aquele negócio. Se tem duas características próximas, pronto, é igual. É uma generalização muito rápida, né? Que as pessoas falam. Mas, enfim, eu já pensei, pô, mundo sem crianças é Filhos da Esperança. Como é que eu faço diferente? Ah, é diferente. Lá é um mundo pós, lá as mulheres ficaram estéreis. Então, no meu caso, é uma coisa mais mística, né? As crianças morreram e foi do dia pra noite. E eu vou falar desse momento. Eu não vou falar 18 anos no futuro, como é o Filhos da Esperança, e falar numa coisa muito mais de vamos salvar a Kay, né? Que é a moça que tem a chave do futuro. É uma coisa muito mais desesperada, e tanto é que o Filhos da Esperança, meio que ele cumpre a missão dele, né? Assim, a esperança existe. No Filhos a coisa não é bem por aí, né? Filhos do Fim do Mundo, coisa um pouco complicada. É, mas achei muito bacana a tua história, e de novo não tem nada a ver, não que não tenha a ver com o filme, porque eu acho que de novo que é uma referência, que de repente até te ajudou em algum momento na escrita ali, mas são histórias completamente diferentes, assim. É um gênero, né? É mais ou menos esse pensamento, ele me leva a crer naquela história. Bom, então tudo bem. Então você nunca mais pode fazer um filme da Katherine Heigl, que é uma moça descobrindo o amor. Você nunca mais pode fazer um filme de slow motion, porque o Zack Snyder já fez. Claro, claro. Você nunca mais pode fazer um filme do Batman, uhum, porque já rolaram 200 filmes do Batman. Então, a questão do Filhos, eu sempre fui, sempre me questionando sobre estar próximo. Por isso que eu demorei tanto pra escrever, porque eu sempre tinha ideias que tinham coisas... Eu descobria que existiam coisas próximas demais. Tu levou quanto tempo pra escrever o livro? Um ano. Isso. Isso é demorar pra ti, cara? É, foi. Demorou pra caramba. Caraca, o Snow Globe, eu já tô escrevendo ele há 3 meses e já tô desesperado pra acabar. Caraca. Ah, então comecei em abril, uns 3 meses a mais. É que eu não consegui escrever nada durante a viagem ao Brasil. Eu tô meio devagar com ele, mas eu quero acabar até o começo de novembro. Eu quero estar com o Snow Globe prontinho, porque sai ano que vem. Então, enfim, eu sempre fui fazendo isso enquanto eu escrevi o Filhos, mas ele começou então como livro, aí eu fiz o roteiro, filmei o curta, e aí eu concluí o livro, porque o curta, ele serve como um belo book trailer, e eu acho que isso, na verdade, é um book trailer, né? Não animaçãozinha com imagens do sentindo, livro, armário, o trovão no fundo, né, o texto vindo assim lá do fundo. Tanto que eu tô querendo criar um projeto aqui de escrever roteiros e dirigir book trailers para autores brasileiros. Olha aqui. Eu já tô quase com a estrutura pronta, então se tiver alguém aí ouvindo quiser, estou aceitando clientes para... quando acabar meu livro, te procuro. É, e fazer book trailers aí, a gente faz aqui em Los Angeles mesmo, tem muito ator brasileiro aqui, então dá pra fazer em português. E acho que é muito mais legal fazer um curta, tanto que eu já estou programando o curta do Snow Globe, porque eu quero que todo filme meu seja acompanhado, todo livro meu seja acompanhado por um curta-metragem. Cara, muito bacana, é. Muito bacana. E sobre essa questão de ter um curta, de ter um roteiro, isso influenciou de algum modo a forma que tu escreveu o livro em si? Sim, influenciou, porque eu tava no auge da escola de cinema. Sim. Então eu tava escrevendo muito roteiro, tava fazendo muita coisa voltada pro cinema. E eu também penso que a geração atual, ela tá muito voltada pro vídeo, né? O vídeo é muito mais dinâmico, abrange muito mais gente. E eu fiquei pensando, pô, como é que eu faço uma história que agregue pra esse cara que tá começando a ficar mais ligado ao vídeo, mais ligado a que é mais ágil, que como o PH diz, que não tem muito tempo pras coisas. Falei, eu vou fazer uma história urgente que tem uma linguagem rápida. E tu conseguiu, né? Não, assim, você não precisa pegar o dicionário pra ler meu livro. Tá lá. Eu usei, eu fiz escolhas de redação, escolhas de personagens e situações que são simples e acessíveis. A gente vai discutir mais um pouco o livro em si na parte 2 desse podcast aqui, mas só pra... não consigo deixar de comentar contigo, né? Fala, fantástico. Cara, as formas como tu construiu pontos de vista diferentes, assim. Não é dizer que pessoa gosta de azul e outra pessoa gosta de vermelho. Não, tu bota as duas pra brigar, as duas batendo boca um com o outro, não fisicamente, mas, né, intelectualmente. E o argumento que tu constrói, a discussão que tu constrói, cara, é fantástico, assim. A parte do blogueiro com o governador, a parte do militar com o repórter, a parte da mãe com o repórter no telefone, cara, assim, são coisas que saltaram do livro, assim, sabe? É, porque, sabe, isso até uma coisa que eu conversei muito com o Rafael Dracon, que é o editor e o cara que escolheu o livro. A gente conversou bastante sobre o fato de que eu não tenho tanta frase de efeito. Isso é uma coisa que até foi uma crítica justa que eu recebi. Falei, pô, mas o seu livro não tem aquelas frases marcantes. Pois é, porque no mundo real ninguém fala essas frases. Claro. Né? Essas frases, elas são criadas pro filme, elas são criadas pro livro. E como eu tava com a minha cabeça, os personagens estavam, eles são tão reais pra mim. Pra mim também. Que eu consigo imaginar o padre aqui na minha frente falando alguma coisa. E sem eu ter descrito muito quem ele é. Sim. Né? Eu também fiz isso de deixar que o leitor construa o personagem como ele quiser. Eu não vou ficar com aquela, vou descrever até quantos cílios o cara tem. E uma vez uma menina perguntou, é personagem bom, pra mim tem que ter até o CPF. Nossa. E os seus não tem nem nome, como é que eu vou gostar disso? Olha, sabe, é preconceito isso, achar que um personagem... Quer dizer, aí eu virei, então quer dizer, você não gosta de Saramago, né? Não, Saramago é bom, mas e aí? O personagem, o livro dele não tem nome. É muito dois pesos, duas medidas, e brasileiro sofre, meu amigo, brasileiro. Assim, dando meu parecer, tu acertou tanto em não ter nome de personagem, quanto de não ter cidades especificamente citadas no livro. Tu acertou com as discussões. Tem frase de efeito sim, mas não são aquelas frases que tu pode, por exemplo, dizer, recortar de um contexto. Ela tá muito... Cada palavra que tu usa no discurso, ela tá bem colocada naquele contexto, sabe? Nada é por acaso ali nos debates, nos diálogos em si, né? E eu pensei muito em diálogo de cinema, né? Que é o que eu mais faço, e eu acho que eu faço bem, as pessoas costumam gostar. Os diálogos são tranquilos pra mim e eu quero passar de conversas mais próximas da realidade. O Jurandir Filho até brincou, mas ele falou, pô, chegou no final, eu achei que você fosse entrar na cabeça do padre e o padre fosse ficar falando umas 3 páginas por que ele ia fazer o que ele faz no final, e que nem o Dan Brown faz. Eu falei, mas Juras, o Dan Brown já faz. Aí eu fiz uma coisa, eu escolhi uma ação. O padre faz uma coisa que diz tudo isso que você pediu pra eu contar sobre a decisão dele. Eu falei, a ação dele não significa toda a escolha dele? Representa a escolha dele, claro. Então pronto, pra que eu vou escrever 3 páginas se eu resolvi em 3 linhas? É, tu escreve 3 páginas e vem alguém dizer que tu copiou o Dan Brown, né? Mas isso é um problema, isso sempre vai acontecer. Mas eu falo assim, às vezes a gente comenta, isso é uma das coisas que eu sempre pontuo nos podcasts ou nas entrevistas, que há essa sensação de que toda vez que eu falo alguma coisa, ou que o Dracon fala alguma coisa, ou que a Carol fala alguma coisa, que a gente tá cagando regra, ou tá falando que sabe mais. Não, são jeitos, né? Cada escritor tem um jeito. Não adianta, é por isso que eu não gosto de ficar lendo esses manuais, ou participar de cursos de literatura e tal, porque o cara vai ficar me dando um jeito. Que é o dele, Vai ficar me dando uma fórmula pra executar alguma coisa. E é o dele, o próprio King fala isso no livro. Ó, isso aqui funciona pra mim. Se vai funcionar pra você, eu não faço a menor ideia. Esse funciona pra mim. Então rola muito isso de é o meu estilo, é o meu esquema, é o meu pensamento. É, eu continuo adorando o Tolkien, que é descritivo até a última linha de DNA. Adoro Cornwell, que descreve super bem. Adoro Gaiman, que tem uma descrição mais leve. Quer dizer, cada autor tem um jeito, e se funciona, é o que vale, sabe? Não é, porque senão todo mundo ia escrever do mesmo jeito. Ia ter um manual, você vai lá, segue o manual de redação, e pronto, você tem um livro de sucesso. Não, você tem que ter um livro bacana que você se orgulhe dele. Então eu tomei decisões porque eu quis, e eu defendo elas como se fosse a maior verdade do universo, que pra mim elas são. Nesse livro, elas são. Tentei escrever outro livro com personagem sem nome. Não funcionou. O Snow Globe, no caso. É, não era a mesma história. Sim. É uma história que precisa de mais detalhamento, porque é um outro momento, é um outro contexto, é um outro mundo. Então, é um outro universo. Esse é o podcast 35 que a gente tá gravando, né? E tem uma frase que eu sempre digo, que eu até me culpo por dizer sempre ela, que ela tem vários significados, né? Mas que a frase, esse livro é diferente de tudo que eu já li. Eu acho que quando um livro chega, merece essa frase, como é o caso do teu, sem dúvida nenhuma, assim, de dizer esse livro é diferente de tudo que eu já li, é uma coisa muito positiva. Porque por mais que ele tenha voltado a mundos apocalípticos, como eu já vi vários filmes, já li várias obras, ele abordou de um modo diferente, foi escrito de um modo diferente, então a mensagem também é diferente. Então acho que isso exemplifica muito bem essa questão de tu querer escrever do teu jeito, sabe? Isso embasa muito bem a tua opinião. É, e foi muito o que eu fiz, assim, eu agradeço, porque se uma das coisas que eu esperava ouvir de quando eu mandava o livro pra um beta reader ou quando saiu, era exatamente isso, Marcelo. É o livro ser diferente. Porque eu leio muito, muito, muito, muito, muito. Só que eu leio muita coisa importada. E não é nem porque eu tenho aquele preconceito idiota que muita gente tem com o livro brasileiro. É porque eu tô morando aqui há 5 anos e não dá pra comprar o livro brasileiro. Uhum. Então não tem como. Custa $80 eu comprar um livro na Cultura, claro, quando submarino no Brasil, e mandar entregar aqui. Eu não vou pagar R$160 num livro. Totalmente compreensível. É, na boa, não rola. Então eu leio muita coisa daqui, e o que que eu pensei? Falei, eu vou fazer algo que eu nunca vi nos livros nacionais que eu já li. Eu vou fazer algo que possa mostrar que há outros caminhos e que me diferencie. Então, eu fiz questão de fugir de tudo que eu já tinha lido de livro nacional. Especialmente os caras que eu gosto. Eu sou devoto e adoro, gosto muito de um autor brasileiro do Rio chamado Gerson Lodge Ribeiro. Ele escreve ficção científica. Ele é muito bom. E eu tive a honra de editar o primeiro livro dele no Brasil, que foi o Outros Brasis. Sim, eu idolatro, aprendi muito com o Gerson. E eu fiz de tudo para não escrever que nem o Gerson. Porque o Gerson já escreve do jeito dele, não precisa mais, né? Então, nessa eu fui meio que criando o meu próprio estilo, a minha vontade. E também aquilo de encontrar o público certo, né, Marcelo? Sim. A internet tá ficando tão um lugar de extremos, tão polarizada, que é assim, se eu não gosto do livro, o livro é horrível. E o autor é bobo e feio. Ou se eu gosto do livro, o livro é perfeito e o autor é melhor que Hemingway. Não tem mais nada no meio. Meio do caminho, morreu, é o vácuo. Meio do caminho são as pessoas que não são lidas. Que é a única coisa que eu posso entender. Concordo plenamente. O importante é pensar que se o livro ele não é pra você, não torna um livro ruim. Ele simplesmente não é pra você. Por exemplo, eu nunca li a Thalita Rebouças. Eu nem sei do que ela escreve. Eu acho que escreve pra menina, não é? Acho que sim, nunca li também. Né? Então, eu não tenho o menor interesse. Significa que ela escreve ruim? Não, só não é pra mim. Como é que eu vou falar? Não, ela é ruim. Não dá, cara. Posso dar um exemplo essa questão de obra que não é pra gente e tal? De? Acho que vai casar muito bem. A gente tá chegando no fim do cast já, então não acho que eu posso falar agora sem, né, pararmos de gravar. Eu gostei muito do teu livro, de verdade, mas tem uma obra que tu gosta muito que eu não gosto. Eu, assim, não é um livro que é uma... Na verdade, nem livro, é um filme que não me atrai, chamado Star Wars. Essa dói no coração, assim. Tá doendo nesse momento, tá assim... Ai, meu santo Yoda, eu vou morrer. Pra fechar o bate-papo aqui, duas perguntinhas rapidinhas. Sim e não, sim e não. A recepção do livro completamente positiva, correto? Foi muito boa. Pro público a qual se propôs, lógico, né? Tô falando de quem realmente... Não, teve. Até olhando geral, teve muita resenha, muita coisa. E só teve 52 resenhas positivas e só 7 negativas. Então, pra mim isso é uma vitória. Uhum. Enfim, agradar todo mundo é impossível mesmo. Mas vendo aí no super bem, agradando. Muita gente falando falando que é o melhor que leu no ano, e isso pra mim, não que você procure isso, mas é algo que quando vem você fica feliz, porque afinal de contas foi um trabalho bem feito. A editora tá feliz, tá todo mundo feliz, então em termos de resultado e vendo assim as pessoas pra quem o livro foi escrito, tá sendo 100%. Excelente. Quando pega na faixa etária que eu pensei e nas pessoas que se preocupam com esses assuntos e tal, é, tá cravando. Ninguém fala, porra, eu realmente me importo com isso e não gostei, não. É tudo assim, putz, calhou certinho com o que eu penso, fez sentido, me relacionei com a história. Então, pro público dele, ele tá, precisa aparecer mais desse público, né? Mas é aquilo. É, e a ficção científica, o pessoal ainda tem o pezinho atrás. Se fosse fantasia, era mais fácil. Sim. Mas não que seja fácil, tá? A fantasia também é difícil fazer. Afonso tá ralando um bocado, tá dando certo por méritos completamente dele, fantástico, super feliz por ele, mas assim, a fantasia já quebrou uma barreira. A ficção científica ainda não. Então a gente tem que quebrar. E eu acho muito bacana isso teu, assim, que eu vejo em ti mais isso, de repente, até por contato que a gente tem por podcasts e tal, né? De tu sempre bater em cima do ficção científica, ficção científica, ficção científica. Uhum. Eu até nem acho que teu livro seja muito ficção científica exacerbado, assim. Eu acho não que é. Tem coisa ali, mas é bem leve, é mais um realismo fantástico, uma coisa, não sei, longe de querer rotular. Ah, não, mas tá certo. Mas sabe o que eu aprendi com o King recentemente? Ah. É que o Filhos do Fim do Mundo, ele é um gênero que não existe no Brasil, que é o gênero de ficção. É, eu... tá certo. Mas aí o Filhos já foi classificado como ficção fantástica, ficção fantasiosa, ficção científica. Não, certo, eu não tô zoando. Ficção científica, ficção brasileira de fantasia. Mas o quê? E isso é uma outra coisa, né? Não existe uma padronização nas lojas. Eles não olham o que tá lá na ficha do ISBN pra usar. Cada um põe onde quer. Eu espero, sinceramente, apenas que teu livro nunca seja realidade, tá? Realismo, enfim. Porque senão, cara... Mas, cara, você sabe que quando começaram as manifestações no Brasil, eu fiquei desesperado porque começou a acontecer tudo igualzinho. Exatamente. Isso foi um link que eu fiz também com teu livro. Lógico que são outras lutas, né? Outras buscas, mas tem... E aí, você vê, quando o pessoal no Rio começou a acampar na frente da casa do governador do Rio, do Cabral, caramba, todas as coisas que eu antecipei aqui começaram a acontecer e eu falei, nossa senhora! Que loucura, né, cara? Que loucura. Foi bizarro. Barreto, pra fechar aqui nosso bate-papo, né, não quero mais somar teu tempo, não pedi desculpas, viu? Olha só, deu certo. Aê! Pressão psicológica funcionou. A última pergunta, então, Barreto, tu pode falar um pouco do Snow Globe? Pode adiantar um contexto de história, alguma coisa pro pessoal já ficar com mais vontade ainda de ler? Ou é tudo muito segredo ainda? Snow Globe é um problema. Mas o que eu posso falar do Snow Globe? Eu ainda não tenho nome em português pra ele. já é alguma coisa. Já tem inglês, pelo menos. Eu não tenho nome em português. Você escreve em inglês, cara, ou escreve em português? O Snow Globe eu tô escrevendo nas duas. Nas duas? Escrevo em português primeiro, termina, aí eu vou lá e reescrevo em inglês. Sim. Então, algumas coisas aí, é até legal porque eu vou me fazendo um double check no que eu faço. Sim, vai conferindo, uma relíquia. Pô, essa cena não ficou legal, esse diálogo tá esquisito. Então eu volto e vejo, realmente tava escrito no português, aí eu arrumo no inglês, volto no português e dou uma acertada. Então tô escrevendo as duas, mas o que eu posso dizer? Eu tenho um plano, os meus primeiros três livros são três grandes temas da ficção científica. Comecei com o Apocalipse, e eu tenho duas opções, eu não vou falar qual é, mas são duas opções para os próximos dois. Quem conhece o gênero que entenda, né? Não, mas eu vou falar. Tem os outros dois temas que eu vou trabalhar, são viagem no tempo e exploração espacial. Sim. Então, Snow Globe é um dos dois. Ele é um dos... Caraca, obrigado por me deixar curioso. É assim que se faz. É assim que se vende livros, né? Então, o Snow Globe é um desses dois temas, desses dois assuntos, e eu já tô quase na metade dele. Eu quero terminar ele até novembro de 2013, porque ele, meu plano é que ele saia no segundo semestre de 2014 no Brasil, sabe, aqui também, mas enfim, isso é outra conversa, mas no Brasil sai ano que vem. E é isso, tô escrevendo ele. Tem um personagem brasileiro. Ah, tá louco, tô louco pra ler esse livro também já, cara. A história é internacional, mas tem um personagem. Tem alguns personagens brasileiros, mas um protagonista é brasileiro. E é a única coisa que eu posso falar sem estragar o spoiler. Mais perto eu anuncio o gênero, mas por enquanto. Não, mas vamos. De repente ano que vem a gente conversa de novo, bate outro papo sobre esse outro livro. Vai ser um prazer pra gente, pra mim. Ah, claro, imagina. Mas tá aí. Então, tô terminando ele. O que eu tô fazendo? Tô fazendo Snow Globe. Já começamos a escrever o livro do RPG, do Filho do Fim do Mundo. Caraca. Então vai sair o jogo, talvez no final do ano que vem. E eu também tô escrevendo um joguinho pra mobile. pra telefone, do Filhos. Caraca! E eu tenho duas histórias. Uma história infantil, que eu comecei a trabalhar pro mercado americano, e uns dois contos que eu também comecei a escrever pro mercado americano, uma coisa mais estilo do, né, meio na linha do que o Neil Gaiman faz, uh-huh. E um roteiro pro Sci-Fi Channel, um filme de ninja. Tô fazendo um roteiro de ninja. Caraca, cara, quanta coisa. É, então são essas coisas que eu tô trabalhando no momento. Ah, mas eu fiquei feliz pelas informações no Globo e fiquei bastante feliz pelas novidades do Filhos do Fim do Mundo, cara. Bacana, bacana. É, vai ser legal sair o RPG, vai ser bom ver o pessoal jogando. É legal porque Filhos do Fim do Mundo sempre teve uma natureza muito multimídia, né? Uhum. Então, ver que tem o potencial e que vieram atrás de mim com convites pra fazer o jogo, então, foi muito legal saber que houve interesse de pessoas do mercado no que eu criei. Então, fiquei muito feliz com isso mesmo. Mas sabe, uma mensagenzinha aqui que, bom, isso quem falou pra gente foi Afonso, né? De repente, tu, por conviver com ele, já conhece esse lado dele. É, tu falou lá no início da conversa que tu podia ser soar arrogante, né? Por falar, entrevistei tal, tal, tal, fiz tal, tal, tal. Cara, eu acho assim que eu admiro o orgulho que tu tem pelo seu próprio trabalho, assim. Então, acho que quando a gente faz algo de verdade, com gosto, quando tu faz algo com vontade e dá certo, tu tem que se orgulhar, bater no peito, fiz, deu certo e fazer como tu faz mesmo, cara. Então, parabéns por todo o trabalho em todas as instâncias possíveis. Se um dia lançar um serviço aí de marido de aluguel, né? Que ele faz tudo, né? Estamos aí, a gente divulga também. É só o que falta. Concluindo essa coisa que o Afonso falou, e ele tá completamente certo, porque é o seguinte, muita gente, isso sim é uma crítica, e dane-se se você ficar ofendido, porque se a carapuça servir, né, meu amigo, vista. Repensa atitudes, né? Muita gente, especialmente no Brasil, confunde orgulho com arrogância. Uhum. Tem orgulho do que faz, bater no peito e falar, eu fiz, olha que livro legal, olha que entrevista legal, olha que podcast legal. Não é ser arrogante, é fazer algo e se gabar pelo que você fez. Não só ficar de fora falando merda e detonando todo mundo. Então, sabe, não quero chegar naquela coisa do não gostou faz melhor, porque isso eu acho errado. Mas você tem que entender que se sentir orgulhoso e feliz com o que você fez é fundamental pro trabalho de todo mundo que cria. Uhum. Você não cria nada que você não goste. Ah, fiz um livro mais ou menos, né? Ninguém faz isso. Todo mundo faz o melhor. E você vai melhorando, então é muito fácil viver com absolutos, especialmente para quem cria. Então a gente se orgulha mesmo e, se isso for arrogância, paciência, né? Uma pena. É acreditar no que faz, né? É a fé mais plausível de todas, acreditar em si mesmo. E a cultura brasileira ensina a gente a não acreditar na gente, né? Se todo mundo acreditasse mais no brasileiro, o livro brasileiro venderia muito mais. Acho que bateu as ideias. Realmente é isso que eu penso em várias frentes possíveis, assim. Tenho certeza que eu saio dessa conversa nossa aqui hoje com muito mais bagagem, com muito mais aprendizado acumulado aí. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar contigo, cara. Imagina, o prazer é todo meu e precisando é só chamar de novo. Tu quer deixar alguma última mensagem, fazer algum jabá, alguma coisa, Barreto? Fica à vontade. Ah, é só o jabá de... Se eu uso o Twitter, é só me seguir lá no @SOSHollywood. Eu tô no Facebook, é só procurar pelo meu nome. Filhos do Fim do Mundo está à venda na maioria das livrarias do Brasil. Então tá aí, é o primeiro livro de ficção científica da fantasy. Tudo dando certo, em breve tem mais, mas é isso. Obrigado aí pelo convite, obrigado ouvinte por aguentar esta voz de taquara rachada falando sem parar, é só uma matraca. Que é isso, cara. Mas é isso aí, seguir lá, é só entrar, ficar à vontade, eu sempre converso com o pessoal e tiver dúvidas, feedback do livro, tô mais do que aberto a ouvir, e se alguém aí fez resenha, me manda o link. Fábio, muito obrigado de novo, cara, por essa oportunidade de falar contigo, muito obrigado pela oportunidade de aprender contigo, de ler teu livro e bater esse papo engrandecedor aqui. Mas então, o capítulo 1 desse Livrocast 35 fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau! Então, Fábio, só pra te apresentar, obrigado por ter topado participar, tá? Eu sei que é corrido pra ti também. O próximo pedido de desculpa, eu desligo. Cara, eu sou muito chato com isso, cara. Tá, vou me controlar aqui pra não pedir desculpa. Controle-se. Mas então, esse não valeu, hein? Tá, mas então, só pra te explicar.